maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação. Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas à luz da doutrina espírita com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante: violência não. Teríamos como convidada hoje a presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, mas, por razões pessoais, ela não pôde comparecer ao programa da tarde de hoje. Quem apresenta comigo, Olga Miranda, e na mesa de debate, Leone Soares. Olga Miranda. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estava com muita saudade da realização desse trabalho magnífico na Seara do Cristo, porque através dele nós podemos despertar consciências e aprender, principalmente com a participação de vocês, com suas perguntas inteligentes e construtivas, fazendo com que nós cada vez mais tenhamos vontade de pesquisar e estudar, para cada vez mais podermos servir ao Senhor. Então é com esse coração cheio de gratidão que nós queremos mandar um abraço também para os amigos aqui de Alagoas, do Brasil e do mundo que estão sintonizados conosco. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que coordena os nossos trabalhos por terem nos ajudado, por sempre estar nos ajudando e nos intuindo a fim de que possamos cumprir a nossa missão com tranquilidade e confiantes. Então, como sempre fazemos, iremos iniciar o nosso trabalho com a prece de abertura do mesmo, pedindo ao nosso irmão Leone Soares para fazer essa abertura. E com você, Leone, boa tarde. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos amigos que formam a Rádio Brasil Espírita. Boa tarde a você, querido ouvinte, que sempre nos prestigia e nos estimula na realização desse trabalho tão gratificante, tão nobre para nós. É com alegria que mais uma vez estamos aqui juntos. Iniciando, vamos fazer nossa prece de preparação. e dizendo assim: mestre querido, estamos agradecidos por mais esta oportunidade. Auxilia-nos neste nosso propósito de ampliarmos os nossos conhecimentos acerca do teu evangelho e da doutrina espírita, e sobretudo que esses evangelhos possam, que esses ensinamentos possam, uma vez compreendidos através do nosso intelecto, serem encampados pelo nosso coração, colocando-os na nossa vida diária, nas nossas decisões, nas nossas relações, na nossa conduta. Agradecemos aos nossos irmãos benfeitores que anonimamente nos assistem, nos auxiliam, e com certeza, mais uma vez, hoje, teremos uma tarde rica de aprendizado e de crescimento. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje um tema muito interessante, porque que está sendo trabalhado pela Federação Espírita de Alagoas e brasileira também, que é violência não. É um tema que todos nós nos preocupamos, não é, Leônidas? Porque nós estamos vivenciando momentos turbulentos na nossa sociedade brasileira, em todos os sentidos, com relação a essa questão da agressividade, da intolerância, da impaciência, que culmina com atos de violência. Então, eu acho muito importante que a Federação esteja trabalhando esse tema para que possa realmente todos refletir, para que possam todos refletir nessa questão. Como podemos ser partícipes da construção de um mundo de paz, de serenidade, de igualdade, de solidariedade? Como podemos fazer isso? Será que basta que nós fiquemos reclamando, da violência, dos atos de arbitrariedade que nós vemos ser praticados, e veiculados pela mídia, Às vezes a gente não visualiza esses atos, mas a mídia aí é contundente nessa matéria e vive repassando para nós, causando até um estado depressivo em todos aqueles que ouvem diariamente só notícia ruim, só notícia de violência, notícia de desagregação social. E é preciso que nós pensemos e reflitamos sobre o tema para não esmorecermos na nossa fé, na nossa esperança. Afinal de contas, o Brasil está designado a ser coração do mundo, pátria do evangelho. E é sobre isso que nós vamos pedir para o nosso irmão Leone Soares fazer, discorrer sobre o tema, e em seguida nós também falaremos mais um pouco sobre o mesmo. Leones. Olga, o tema, como já foi dito aqui, e o Márcio repetiria com tanta ênfase, é muito empolgante, um tema palpitante. Lamentavelmente, ainda vivemos uma realidade que nos leva às guerras, e mais do que isso, às guerras interiores. Não é só as guerras entre as nações, entre os povos, mas as guerras entre as pessoas e a guerra conosco mesmo, os conflitos, as ansiedades, a luta com as nossas dificuldades pessoais, as nossas imperfeições. E para que a gente possa compreender melhor o porquê disso, não que utilizemos isso como justificativa, mas para uma melhor compreensão é preciso que a gente remonte às nossas origens. Nós sabemos, o Espiritismo nos mostra com tanta clareza, com tanta lógica, que nós fomos criados, igualmente todos nós, simples e ignorantes. E nos foi dado um caminho a ser alcançado, um objetivo a ser alcançado, que é a nossa perfeição relativa, que é a felicidade. Mas esse trajeto está sendo percorrido por nós de uma forma muito lenta, muito gradual, e passamos no início dessa caminhada por situações muito adversas, impostas até pela própria natureza, né? A gente pode lembrar nesse momento que a gente vem de um passado onde nós vivíamos na selva, né? Misturado aos animais de grande porte, submetidos a uma competição com eles, submetido às condições climáticas as mais adversas, né? E nós ainda dominados, digamos assim, pelo espírito dominados pelo instinto primitivo, né? O instinto que é algo irracional e automático, até como uma forma de defesa e de sobrevivência. Então a gente foi a fim de manter o que era nosso, o rudimento da família, a alimentação, a nossa moradia, a nossa, como nós poderíamos dizer, a taberna lá, me ajude aqui, por gentileza, Olga, a caverna, né, onde nós habitávamos. Então a gente tinha que lutar, que ia à luta, que brigar mesmo, que defender, usar os recursos que a gente tinha, porque a gente não podia brigar com um animal enorme, que a disparidade de força era muito grande. Então a gente começou a utilizar um pouco da nossa inteligência, a fabricar elementos de guerra rudimentares, né? os pedaços de madeiras e ponta afiada, etc. Tudo isso como forma de nos livrar da predação, né? Da ação predatória dos animais. Lamentavelmente, com o decorrer do tempo, isso também a gente foi usando em relação aos nossos irmãos, porque a gente se sentia ameaçado, né? Pelas tribos próximas, e como uma forma de sobrevivência, a gente passou a usar isso contra os nossos próprios irmãos. E na medida em que a gente foi desenvolvendo a nossa inteligência, foi desenvolvendo também nós a ambição, o sentimento, o desejo de posse, o desejo de acumular, né? Lembrando que nós não tínhamos, como nós temos hoje, as geladeiras, os frigoríficos, etc. Então a gente tinha que, de alguma maneira, buscar guardar aquilo que a gente proteger, né, para que o outro não levasse. E por aí foi se criando, foi se desenvolvendo esse sentimento de defesa, e ao mesmo tempo o sentimento de posse, de ambição, né, e o egoísmo. Isso tudo foi fazendo com que a gente fosse se tornando seres essencialmente belicistas, né, seres belicosos, né. E isso, com a nossa inteligência se desenvolvendo, foi se ampliando, e a ponto de nós termos verdadeiras guerras, né, no passado, onde as vidas eram dilapidadas, destruídas de uma forma tão, tão bárbara, e muitas vezes as nações entravam em choque por motivos os mais fúteis, muitas vezes por questões mesmo amorosas. Isso esteve muito presente, né? Um rei, um príncipe que casava com uma... tinha um amor por uma princesa que era de outro... pertencia a outro reinado, e dali, por qualquer motivo, de desavença, de desafeto, surgia uma guerra, aquilo era motivo para a guerra, isso a história está cheia, né, de episódios dessa ordem. E andando um pouco mais rápido, nós passamos a viver alguns povos de forma mais nômade. Eu me lembro de ter lido uma reportagem sobre as condições de vida na Europa na virada do primeiro milênio, do primeiro milênio para o segundo, e as condições eram horríveis, né? Não havia saúde, não havia higiene pessoal, não havia esgoto, não havia saneamento, não havia nenhuma prevenção pública de saúde, enfim. E paralelo a tudo isso, haviam aqueles grupos nômades que viajavam em busca de conquistas, e onde eles iam passando, iam destruindo tudo, era violência. São coisas que a gente nem gosta de falar, né? Estrupos e domínio, subjugação. Então, isso foi criando animosidade entre alguns povos, foi criando o sentimento de vingança, né? E eu agora, que comemorou-se os 100 anos, o término da 100 anos de término da Primeira Guerra Mundial, eu estive lendo um pouco sobre o porquê, qual a causa ou as causas do surgimento dessa guerra, e são coisas absurdas. A gente fica pasmo em ver a Europa, não é? Os países declarando guerras uns aos outros ali, de uma forma quase que gratuita. É como se chegasse uma pessoa para outra e dissesse: olha, eu vou guerrear com você, se arme, se prepare, porque eu aqui já estou preparado para a guerra. E lembrando, né, Leone, da história da Guerra Santa, né? Sim, isso sem... A gente, ser santa, como é que pode ter guerra, né? Pois é. E isso nós estamos olhando do ponto de vista puramente humano, sem considerar esse aspecto que o Márcio está mencionando, que é a guerra justificada em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, essa guerra, essa primeira guerra da Primeira Guerra Mundial, foi uma coisa horrível, não é? Matava-se de uma forma bárbara. Hoje se mata nas guerras apertando-se botões, mas naquela época não, era na bainha, na espada, no tiro, no rifle, Então era uma coisa absurda. Morreram cerca de 12 milhões de pessoas. E com o enfraquecimento da população pela inanição, a falta de higiene, apareceu o vírus da gripe espanhola e matou mais 18 milhões de pessoas. Eu acredito que se não estivéssemos num período de guerra, não teria havido o que aconteceu, né? Essa facilidade de disseminação do vírus da gripe espanhola. Então foram 12 milhões. E foram 18 milhões com mais 12, 30 milhões. Olha, para a população da época era um percentual muito grande. E ainda que fosse pequeno, seria um absurdo. Isso terminou em 1918. Em 1937, não é? 38, 37, 38, quer dizer, poucos anos depois, duas décadas após, começou uma outra guerra. Veja só, a humanidade recém-saída de tanta dor, de tanta angústia, de tanta, né, tanta gente que ficou. A gente se refere a 12 milhões de mortos, mas o número de feridos foi muito maior, né? E não demorou aí duas décadas após, aí começa uma outra guerra mundial. Então você vê o nosso instinto de, de destruição. E essa Segunda Guerra foi promovida por quem? Foi ocasionada, foi por quem? Pelos alemães, pelo, mais especificamente, promovido por Hitler. E com que propósito? Com o propósito de fazer se impor ao resto da humanidade como uma raça superior, né? Com o propósito de conquistas territoriais, com o propósito de disseminar raças que eles consideravam inferiores, né? E olhe que a Alemanha era o país mais desenvolvido da época, não só do ponto de vista da ciência, da tecnologia, mas nos outros setores da vida, como a arte, a religião, a cultura de uma forma geral, né? Então foi esse povo que, conduzido por uma pessoa louca, que com uma facilidade muito grande de comunicação, conseguiu envolver a todos e levar a humanidade àquele fato. Bom, então a história, toda a história nossa está marcada desde os seus primórdios lá pela ação de conquista, de descalabro, de sede insaciável, né, do homem. Então, o grande problema é qual a origem dele, onde se encontra a origem do problema da falta de paz. Ela está dentro de nós mesmo, né? Não podemos atribuir algo externo, mas a origem da falta de paz está dentro de nós. E como então a gente procurar resolver o problema da guerra? Procurando resolver o problema da paz dentro de nós. Então, muitos utilizam a guerra com o propósito justificado de se conseguir a paz. É uma ideia absurda, não é? Nós temos que nos amar para podermos conquistar a paz, manter a paz. É uma coisa muito equivocada e é sobre isso que a nossa conversa de hoje vai girar, não é, Olga? Isso. Sobre essa paz interior que nós devemos buscar, nós devemos construir, porque isso é fruto de uma construção nossa, individual, e ela é intransferível, né? Para que a gente possa, a partir da nossa paz interior, a gente conseguir um ambiente doméstico de serenidade, de harmonia, de paz, e a partir daí esse ambiente ir se estendendo, né, para o bairro, para, né, porque isso vai se repercutindo, né? A paz que a gente consegue construir dentro de nós, ela se reflete nas outras pessoas. É verdade, Leones. Nós temos aqui no Evangelho, no capítulo 9, aquele intitulado assim, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, né? A importância desse capítulo para que a gente possa absorver tudo isso que você está dizendo, né? Olha, eu tenho um entendimento sobre o Evangelho, assim, um pouco radical, e às vezes até eu gosto de colocar isso para que a gente se acorde. Jesus veio trazer para nós ensinamentos maravilhosos, caminhos que nos levam, né, à paz, já que o tema é a paz, nós estamos falando sobre ela, nos referimos a Jesus nesse aspecto. Então Jesus veio trazendo com muito brilhantismo, não é? Com ideias claras e inquestionáveis, não é? De caminhos a percorrermos para atingirmos a paz. Mas o que acontece? Acontece que as religiões que, digamos assim, que se colocaram na condição de representantes do cristianismo, utilizaram esses ensinamentos de Jesus com outros fins, os fins exatamente opostos, os fins de domínio, de subjugação, né, de manutenção de privilégios, enfim, de uma série de coisas que fez. E além disso, a utilização do Evangelho de uma forma equivocada, nos levando a enxergar o Evangelho de uma forma simplesmente mística e útil apenas para os religiosos, e mais do que isso, úteis para, apenas para uma vida futura após a morte, não é? E isso levou ao Evangelho, levou a humanidade a uma dissociação do Evangelho. Quando se pensa em Evangelho hoje, se fala que é coisa para piegas, para religioso, né? Para pessoa, sei lá, menos despreparada para a vida, né? E isso tem causado um mal muito grande à humanidade, né? Esse equívoco, esse sentido que foi dado aos ensinamentos de Jesus, que são tão maravilhosos e são tão úteis para o nosso bem-estar agora, a nossa felicidade, ainda que uma felicidade mescla de uma felicidade maior, né? São lampejos de uma felicidade real, mas ficou dissociado, e o Evangelho ficou, está sendo visto ainda como algo, né, metafórico, algo irreal, impossível de ser vivenciado e que não tem uma utilidade imediata para nós, lamentavelmente. No entanto, o Evangelho se coloca a maneira, como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente assim não interpreta, né? É verdade. Eu diria assim que atualmente, sabe, Leônidas, eu me preocupo com relação a essa questão. Esse tema, então, para mim é importantíssimo. Violência não. Por quê? Porque nós sabemos que nós, em termos de educação, estamos muito despreocupados com a formação moral dos nossos filhos, da nossa família. E o que isso representa? Representa uma reprodução de seres que são exportados para a vida social com uma educação deficiente. E isso implica em quê? Em uma sociedade doente, uma sociedade desequilibrada, uma sociedade despreparada para convivência fraterna. Então, é muito importante que a gente preste bem atenção ao nosso comportamento, porque não podemos resolver as questões mundiais, as questões de todas as pessoas, sem antes nós não observarmos as nossas imperfeições, como está sendo a nossa conduta, o nosso comportamento perante o convívio familiar e societário. Então eu pergunto, será que nós, no nosso dia a dia, somos, conforme determina o Evangelho, mansos e pacíficos? Será que o nosso falar representa docilidade, brandura? Então, são essas coisas que nós temos que pensar. Quando nós acordamos, nós louvamos e agradecemos a Deus por tudo que nós recebemos dele, ou a gente já levanta reclamando da hora, reclamando do atraso, reclamando da mulher que não acordou, reclamando dos filhos? E a gente sempre tem esse hábito de colocar a culpa em outras pessoas. E isso é comum, eu já observei. Não é só entre nós, né? Mas nós observamos isso. Então eu fico pensando, ora, se nós todos queremos que não haja violência, nós temos que começar por nós, conforme o Leônidas disse. Temos que partir também desse trabalho na nossa intimidade, como nós estamos nos portando, como nós estamos assimilando a palavra do Evangelho de forma superficial ou aprofundada. estamos sendo realmente trabalhadores da última hora, cooperando para a construção desse mundo de paz e solidariedade, ou nós somos partícipes e comungamos das sombras no momento de agredir os nossos presidentes, os nossos políticos, os nossos mestres, todos aqueles que estão nos gerenciando, sempre todas as culpas são dos outros. Nunca é nossa. Nós parecemos que estamos à margem de todo o processo, como se o processo não fosse composto de unidade, né? Somos compostos. Um povo é composto de pessoas. Uma pessoa somada a outra, que somada a outra, que somada a outra, vai gerar um povo. E esse povo é que vai deliberar sobre a sua conduta perante a todos, né? Então, nós formamos essa comunidade e nós somos partícipes dessa comunidade. Ou pelo nosso trabalho, nossa participação, ou pela nossa omissão. Porque não tem crime maior do que a omissão praticada por aqueles que se dizem bonzinhos, comportados e cumpridores, entre aspas, das leis, né? Existe uma situação muito perigosa nessa questão. Então, nós, partícipes da comunidade, somos o povo brasileiro, né? Compomos o povo brasileiro. O povo é o coletivo e nós somos a unidade. O que nós fazemos para não haver violência? Dentro da nossa casa, nós construímos uma atmosfera contributiva para a formação, né, desse ar mais purificado? Ou nós sempre estamos gritando, estamos irritados, estamos nervosos com tudo, né? Porque a gente vê essa irritabilidade muito presente no trânsito. A gente vê isso. E isso não é nada mais do que o reflexo da nossa personalidade, né? Se exteriorizando entre o coletivo. Então, a gente começa a agredir e a falar do outro como se nós não pudéssemos ter cooperado para que aquela situação não acontecesse. Então, a gente sempre acha que o outro é que é o culpado do conflito, da desagregação, das desavenças. Porque se nós tivéssemos em nós amor, amor real, como teve o Estevão perante Saulo, quem leu Paulo e Estevão sabe do que eu estou falando, né? Estevão, quando apanhou, foi murrado na face por Saulo, né? E não reagiu em nome do Evangelho. Assim como ele foi provocado por Saulo quando estava a serviço do Senhor, e Saulo queria, porque queria alimentar o discurso, a discórdia, e Estevão disse que não podia porque estava servindo ao Senhor. E Jesus muitas vezes nos falou que não devemos alimentar a discórdia, a discussão, se ela é em vão, se ela é improdutiva, se ela não vai gerar bons frutos. Então, todos os atos de violência não estão representados apenas em agressões físicas, mas em agressões morais, agressões através das palavras, agressão através da omissão. É ato de violência. A partir do momento que você vê uma criança ser violentada e você nada faz, como muitos pais que, por serem casados, nada fazem para salvar suas filhas da agressão de um marido, de um namorado, e nada faz, isso é um ato de omissão e de extrema violência. Então é preciso que nós reflitamos, não nos apeguemos na palavra violência como gestos apenas físico, mas violências de toda a ordem. Violência que viola a lei de caridade, a lei de amor. Tudo que viola a lei de caridade, a lei de amor, é um ato de violência contra aquilo que foi semeado por Deus em nosso coração. Deus não semeou atos de agressividade, e sim, ele colocou em nós a semente da perfeição, a semente do amor, da fraternidade, da solidariedade, do perdão. E nós é que nos desviamos, conforme Leônidas muito bem relatou aí, nesse momento histórico que ele discorreu, que a humanidade sempre viveu em guerra, sempre viveu em conflito, porque raríssimas foram as pessoas que escolheram o caminho da paz, o caminho do amor, raríssimas. E por isso precisou Jesus vir até nós para tentar nos salvar dessa edificação cheia de sombra que nós estávamos fazendo, né? Porque naquela época em que os romanos imperavam, era comum ver nas estradas as cruzes repleta de pessoas condenadas pelo arbítrio, pela violência, pela ignorância. Jesus não foi o primeiro. Antes dele, tinham vários sofreram por essa mesma pena. Uma pena que já era instituída comumente. Fora outras questões da escravidão, da violação de direitos humanos. Então, isso era uma coisa de que alguém que conquistava uma terra poderia utilizar todas aquelas pessoas que eles dominaram da maneira que eles quisessem. Então, imagine, se hoje existe violência, naquela época ela era institucionalizada pelo poder. E aí vem o Evangelho dizer que o mundo sempre foi dos violentos, o mundo material, porque eles conquistavam e eles possuíam a terra, as riquezas, os bens materiais, em detrimento do sofrimento daqueles que padeciam pela humilhação. Então é nesse sentido que nós temos que trabalhar a construção da paz, primeiramente em nós, como muito bem falou Leônidas. Nós temos que trabalhar a paz em nós, para que nós não sejamos, não é, partícipes das sombras. Em seguida, devemos trabalhar isso na nossa conduta diária para com nossos familiares. Porque eu garanto, por experiência própria, se nós construirmos um lar que Jesus tanto relatou em seu Evangelho para nós, levarmos o Evangelho para a nossa casa, com certeza nós vamos estabelecer lá a harmonia, a seriedade, a tranquilidade, o equilíbrio. Vamos ter um casamento sólido, vamos ter filhos equilibrados, vamos ter pessoas que nós vamos exportar para o mundo, que serão multiplicadores da paz. Então é aí que começa, não é, a célula humana da iluminação. É no nosso lar que começa. Tanto é que Jesus instituiu o Evangelho no lar, na casa de Pedro, para que nós pudéssemos fazer isso. Porque se nós não trabalharmos dessa forma, a violência vai continuar imperando. Porque a violência ela não está só na casa daquele que padece da ausência dos bens materiais. Ela está em todos os lares. Isso é que é preocupante. Nós vemos aí nas escolas, seja escola de periferia, seja escola de classe média, e vemos notícias americanas, inclusive, de atos de violência praticados por pessoas que são abastadas financeiramente, né? Vítimas de quê? Do abandono afetivo. Esse abandono afetivo é que está fazendo com que nós que a gente dê espaço a quê? A violência, aos sentimentos negativos, aos sentimentos ruins. Se nós nos preocuparmos com a educação e a formação do ser integral, pensando no ser humano como corpo, mente e espírito, nós conseguiremos eliminar a violência. E isso vai acontecer. Essa é a notícia de esperança que nós queremos dar. Vai acontecer, porque vários espíritos estão reencarnando no planeta Terra, em vários pontos do orbe, para implementar, certo, essa luz, porque nós estamos caminhando para esse processo de regeneração e isso vai acontecer, porque está escrito, isso vai acontecer. E aqueles que não se amoldarem, não é, ao Evangelho, aqueles cuja conduta não se adequarem ao comportamento descrito no Evangelho, eles serão, como bem diz no livro Evangelho no Lar, de Chico Xavier, por Emmanuel, como aquelas ervilhas, serão separadas, porque não conseguiram, através do cozimento do fogo, construir em si um mundo de paz. Então serão segregados, terão que partir para um mundo diferenciado, um mundo onde eles irão aprender e irão, por outro lado, também ensinar aqueles espíritos que são mais atrasados. E assim é a lei de progresso, tá certo? Então não nos preocupemos, façamos a nossa parte no sentido de trabalharmos na seara de Jesus e principalmente não sermos omissos, porque a humanidade precisa que aqueles que são considerados pacíficos enfrentem a realidade e comecem a semear o amor e a esperança e não fiquem de braços cruzados, porque precisamos dar celeridade ao processo de construção do mundo de paz, certo? E a omissão é, como eu já disse anteriormente, um dos maiores crimes que nós podemos cometer. Tá certo? Leônidas, quer falar mais alguma coisa para a gente passar para os ouvintes? As perguntas, não é? Pois é, e nós continuamos, Olga e ouvintes, como se estivéssemos naquele período lá inicial nosso, da nossa evolução, ainda com o coração tomado pelo ódio, vivemos armados uns contra os outros. O outro para nós representa uma ameaça, né? Basta alguém olhar, a gente já se sente como que alguém olhar para nós, a gente já se sente como que ameaçado, como se aquela pessoa tivesse algum mal a nos fazer. Então nós vivemos armados, né? Espiritualmente armados. Então é necessário que a gente se desarme, é necessário que a gente construa a serenidade e a paz dentro de nós. Claro que não podemos ser ingênuos e esquecer da violência que tanto permeia a sociedade. Não podemos agir dessa forma. Mas, por outro lado, não podemos viver obcecados pela violência. Eu conheci uma pessoa que tudo que ela via ela tinha medo. Né, porque ela passou por uma experiência relacionada lá com um bandido utilizando uma moto. Então, quando ela via alguém de moto, ela já achava que era um bandido. E se a pessoa tivesse então com alguém no bagageiro da moto, então era certeza que era pânico, né? Então não podemos alimentar isso daí no nosso íntimo, não é? Tudo a gente leva já para o lado do mal, do crime, da coisa hedionda. Temos que estar vigilantes, cuidadosos, sermos precavidos, mas não alimentar o pânico dentro de nós, né? Alimentar, ao contrário, os bons sentimentos, os sentimentos nobres que nos conduzem a um estado íntimo de paz, de serenidade, em ver no irmão nosso um ser semelhante a nós, com virtudes, com qualidades e com defeitos também, mas alguém semelhante a nós. E quando a gente age dessa forma, a gente está construindo em volta de nós um ambiente de proteção espiritual, né? Porque tudo que a gente emite em termos de sentimentos, de pensamentos, isso daí reflete sobre as outras pessoas. Às vezes até alguém pode não estar bem feliz, mas se você dirige a ela bons pensamentos, se você dirige um olhar de reconhecimento, né? Se você dirige a ela um boa tarde, uma palavra amiga, acolhedora, naturalmente que a pessoa já se desarma e já vê em você um irmão seu. Experimentemos viver dessa forma para vermos o quanto isso irá influenciar as nossas vidas e a vida das outras pessoas também. Então é um trabalho que é simples, não é complexo. Agora, requer uma vontade nossa, uma vigilância permanente e que nós alimentemos esses sentimentos dentro de nós através da boa leitura, das boas ações, dos pensamentos sempre direcionados para o bem, para o amor. E com certeza o mundo em volta de nós se modificará, não é? Porque quando a gente se transforma, o mundo também se transforma. Ok. Vamos agora, então, às perguntas dos nossos ouvintes. Estão ansiosos para participar aqui do programa, Márcio? Pois é, Olga. Agora é a parte palpitante do programa, as perguntas dos nossos ouvintes, que fazem parte da rede social e que também nos envia através do e-mail da Rádio Brasil. Você, lembrando, você que ainda não tem o nosso aplicativo, estamos chegando já aos 10 mil aplicativos baixados. Baixe também o seu. É bem simples. Acesse o Google Play ou Play Store e coloque o nome na pesquisa Rádio Brasil Espírita e baixe o seu aplicativo em seu aparelho móvel. Primeira pergunta da tarde de hoje é de Odaí de Aracaju. O que o Espiritismo pode fazer em relação ao tráfico de drogas? Boa tarde, Odaí. Boa tarde a todos os sergipanos. É com alegria que nós recebemos a sua pergunta, Odaí. E é interessante essa pergunta. Na verdade, Odaí, o tráfego de drogas, o tráfico de drogas não é algo de competência, digamos assim, das religiões. O propósito da religião é fazer com que o homem se ligue a Deus de uma forma mais intensa, mais, né, mais exerva. E em assim agindo, naturalmente que está dando uma contribuição direta para que o tráfico de drogas se reduza, o consumo se reduza, porque nós não consumindo, não alimentaremos o tráfico. Então, o problema do combate ao tráfico é um problema do governo, né? O governo é que tem os instrumentos apropriados para isso, a lei, os outros recursos técnicos que lhe possibilitam. Agora, o que o Espiritismo faz é esclarecer, né, a nós espíritas e a todos que se interessarem pelo tema, na compreensão do mesmo, na consequência danosa da utilização de drogas por parte de nós, né, porque isso aí leva a danos não só físicos e psicológicos, emocionais, mas espirituais também, com desdobramentos sérios para nossas próximas reencarnações, né? E como também não se envolver em participação de atos ilícitos que possam causar prejuízo de qualquer espécie ao nosso irmão. Então, é essa contribuição que o Espiritismo dá. Eu não tenho dados estatísticos, mas eu quero crer que no meio espírita não haja assim que a gente tenha conhecimento das pessoas que efetivamente pratiquem o Espiritismo ou outra religião que estimule o amor, a vivência do Evangelho, né, que haja consumidores de droga. Pode haver alguma coisa pontual. Porque, na verdade, Odaí, o Espiritismo não, nos convida a uma postura de aparência exterior, não é? Nós não nos comportamos de uma forma para atender a expectativa da sociedade. Não é essa a proposta espírita. A proposta espírita é de uma vivência íntima, não é? Das verdades do Evangelho, né? É um compromisso de nós conosco mesmos, né? Não é um compromisso com a sociedade, é da gente com a gente. É o problema de consciência e de foro íntimo. Olga? É isso, Odaí. Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço a todos os irmãos aí de Aracaju. Eu tenho dois irmãos a quem eu abraço também fraternalmente. E eu diria que a droga e o tráfico de droga é um ato de extrema violência. E você está de parabéns pela sua pergunta, porque esse é um tema que preocupa não só os brasileiros alagoanos, como o mundo inteiro. O mundo inteiro está afetado por essa problemática que leva à violência, que leva à degradação humana, que leva o ser humano a perder sua própria dignidade. E o Espiritismo, ele pode fazer muita coisa a partir do berço, aquilo que eu falava inicialmente. Quando você começa a introduzir Jesus no seu lar, quando suas crianças crescem com uma base sólida, uma formação equilibrada, eles vão se sustentar na fé, né, no conhecimento da sua essência espiritual, e não vão aderir à droga. E mais do que isso, eles vão cooperar para que seus coleguinhas de escola não ingressem nesse caminho tortuoso de sofrimento e dor. Então, eu reputo que o Espiritismo, ele pode fazer muita coisa nesse sentido. Só poderemos eliminar a violência, as drogas e outras mazelas mais, quando nós nos educarmos, quando nós tivermos consciência da nossa essência espiritual. E os danos, conforme muito bem dito aqui pelo Leones, que causam o consumo de drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Porque nós sabemos que as drogas lícitas matam muito mais do que as drogas ilícitas. Muitos mais males têm acarretado com o alcoolismo as famílias brasileiras do que as outras. Mas é um problema gravíssimo, porque leva à criminalidade, à marginalização, ao sofrimento de toda a ordem. Então, o Espiritismo, nesse sentido, ele orienta, ele ensina, ele demonstra os prejuízos causados ao físico, ao corpo físico, ao corpo perispiritual e ao espírito. As consequências danosas que vão acarretar a todos aqueles que estão ao seu redor, a sua própria comunidade, a sua sociedade. O exemplo que você está dando para outras crianças. Então, você não está prejudicando somente a si. Todos os atos que nós praticamos, que são atos de violência, atos de degradação, eles se tornam exemplos para outras pessoas. Então, além da gente prejudicar nós mesmos, nós estamos prejudicando a seres encarnados, seres desencarnados, a seres encarnados que estão ao nosso redor, aqueles que estão, que convivem conosco nas escolas, no trabalho, na sociedade. Então, é um dano muito grande. Então, o Espiritismo alertando, fazendo esse trabalho preventivo e curativo também, porque o Espiritismo ajuda também a todos aqueles que estão querendo se regenerar. Ora, se Jesus veio para as ovelhas perdidas, o Espiritismo jamais fechará as portas para aqueles que desejam a recuperação, que pedem ajuda, o convívio. Então, nesse sentido, trabalhamos com oração, com fluidoterapia, com a leitura e vários outros trabalhos de desobsessão são feitos na casa espírita para auxiliar a libertação, porque nós somos prisioneiros dos nossos vícios, e diga-se de passagem, não só os vícios relacionados às drogas, mas os vícios morais, que são os mais graves. É com você, Márcio. Pois é, um tema palpitante mesmo da tarde de hoje, falando sobre a violência, o tema da Federação Espírita, da campanha da Federação Espírita Brasileira, a FEB. É a seguinte pergunta, é da nossa amiga Lúcia Maria, de Além Paraíba, Minas Gerais. Ela faz a seguinte pergunta: o que fazer se descobrirmos que nosso filho está sendo molestado sexualmente pela empregada? Como proceder espiritualmente? Abraço, Lúcia Maria. Boa tarde, Lúcia. De Minas, Além Paraíba, Minas. Nosso abraço para você, Lúcia, e o nosso agradecimento pela sua participação. Lúcia, você me fez recordar um ensinamento dos nossos amigos espirituais, que quando eles nos orientam para que, diante de qualquer problema ou qualquer situação que nos deparemos na vida, façamos o exercício de perguntar a Jesus o que ele faria em nosso lugar, né? Para que a gente haja sempre com equilíbrio, sem ferir, corrigindo os problemas sem causar danos a quem quer que seja. Então, se alguém está passando por um problema dessa ordem, não é um problema, digamos assim, que seja o fim do mundo, mas, por outro lado, não é um problema simples. No meu entendimento, deve haver uma, digamos assim, você buscar a pessoa, o responsável, ou os responsáveis, buscarem a comprovação efetiva desse fato, para que não se cometa uma injustiça, não se cometa um ato inadequado, não é? E uma vez constatada a veracidade dessa realidade, vai depender, na minha compreensão, do relacionamento dos donos da casa, digamos assim, com a pessoa, né? Com a secretária. Vai depender da maturidade dela. Vamos conversar, vamos buscar uma solução inicialmente através do diálogo, do esclarecimento, né? E se for necessário, então dispensar a pessoa, mostrar a ela o que ela está agindo de uma forma imprópria, causando prejuízo a alguém sem esclarecimento, né? Sem formas de se defender, não é? E isso vai depender muito, Lúcia, do nível de maturidade da pessoa, dessa jovem, dessa pessoa que está agindo dessa maneira. No meu entendimento, que num caso mais grave, deve-se procurar os meios legais para se resolver o problema, sem o propósito de condenação, de se atirar a pedra, né? Se essa pessoa está agindo assim, ela está agindo por um processo está passando por um processo de desequilíbrio, um processo de digamos assim, de falta de controle sobre as suas emoções, sobre os seus instintos. E lembremos daquela passagem de Jesus em que é apresentada uma mulher adúltera, né? E Jesus pergunta aos que a levaram a ela, aliás, ele pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos se retiraram. Naturalmente que Jesus se referia ali a pecado, no sentido, não nesse sentido deturpado que foi dado ao termo, mas pecado no sentido de erro, de equívoco, que é o sentido original da palavra. E ele não se referia só a um erro, ao equívoco, no ponto de vista do adultério, mas de uma forma mais ampla, né? Quando nós, se nós não somos adúlteros, do ponto de vista da sexualidade, somos adúlteros muitas vezes de outros pontos de vista, né? Da negligência com os nossos deveres, de participarmos de atos de corrupção, de desvio de recursos públicos, de não sermos fiéis cumpridores dos nossos deveres. Tudo isso são formas, entre aspas, de adultério também. Então, o nosso entendimento é esse, é que tem que haver uma análise do problema, um conhecimento mais profundo e, se possível, até levar essa pessoa para um tratamento, caso se faça necessário, né? Um tratamento especializado, né? Essa pessoa que assim está procedendo. Olga, você gostaria de falar alguma coisa? Boa tarde, Lúcia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu, como mãe, se fosse realmente comprovada a situação, a primeira coisa que eu faria era separar o meu filho dessa pessoa, com certeza. Mas de forma pacífica, forma branda, sem agressividade nenhuma. Eu separaria imediatamente se eu soubesse, até porque não podemos ser omissos diante dos erros que nós descobrimos. Jesus nunca foi omisso diante da verdade e nunca deixou de tomar a decisão que ele achava que deveria ser tomada. Então, eu, diante da minha limitação, te respondo dessa forma. Como mãe, eu primeiro, se tivesse a certeza absoluta, é preciso ter a certeza, porque é uma situação grave, eu separaria e depois eu tentaria ajudar. E como o Leones mesmo falou, né, vá e não voltes a pecar. E não voltes a errar, porque você será, com certeza, padecerá por esse erro, né? Eu digo isso porque uma vez eu tive uma secretária que trabalhou comigo e ela foi pego em flagrante roubando na portaria. Então, ela levava vários objetos da minha casa e eu tive muita vergonha de ver a situação que ela estava passando. Eu fiquei envergonhada por ela, né? E eu preferi deixar ela ir e não fazer nada. Que ela, a própria situação em si, ela já é um castigo, né? Porque quando você é descoberto no erro que você pratica, porque todo mundo que tem um erro e tem um vício não quer que ninguém saiba, né? Ninguém quer, todo mundo faz escondido. E a partir do momento que se descobre, a pessoa está vendo que poderá cair numa situação bem difícil, né? Porque se for uma pessoa violenta, vai agredir, não vai suportar. Qual é o pai que suportaria saber que o seu filho, né, foi violentado? Então é preciso usar o evangelho nessa hora tão difícil e realmente não praticar nenhum ato de violência, né? Fazer a separação imediata, porque não se pode deixar uma laranja contaminada, porque vai contaminar o restante do processo educacional, não, né? Vai deixar marcas, vai deixar sequelas. Jamais ser omisso nessa situação e esperar que a pessoa se cure assim da noite para o dia é muita imprudência. Bem melhor será que dispense, como o Leones falou, e em seguida que se faça o tratamento de oração, colocar o nome da pessoa na prece, não é? Fazer os procedimentos que o evangelho determina. Afinal, Jesus quer que todas as suas ovelhas se salvem E essa pessoa que trabalha na condição de empregada doméstica é um ser humano como outro qualquer, necessitado de muita oração e vigilância, com certeza até de um tratamento de ordem obsessiva, psiquiátrico, psicológico, qualquer coisa nesse sentido. Agora, era essa a sugestão que eu tinha para dar, né? Porque eu acho emergencial. Tá bom? Então, Márcio... Pois é, você pode acessar os podcasts da Rádio Brasil. Lá em nosso site tem os podcasts da Rádio Brasil e baixar os programas que são realizados aqui pela Rádio Brasil Espírita, bem como também os eventos que são transmitidos. Lembrando também que, além dos podcasts da Rádio Brasil, a Rádio Brasil também está disponibilizando também este áudio no YouTube. Então, você pode baixar já amanhã também no YouTube o Espiritismo em Foco, como todos os outros programas também. A próxima pergunta da tarde de hoje é de Karina de Magé. Temos livre-arbítrio quanto à nossa vida? Posso praticar aborto fruto de estupro? Ou serei condenada pelos espíritas? Pergunta aos oradores. Vocês teriam um filho fruto de estupro? Como vocês reagiriam sabendo que sua filha vai dar luz a um filho de estupro? Essa criança será amada? Está aí a pergunta. Posso? Claro, sim. Boa tarde, Karina de Bagé. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Interessantíssima a sua pergunta, porque geralmente as pessoas falam que são contra o aborto e não pensam nessa questão de uma filha ser estuprada, né? Porque ninguém gostaria que isso acontecesse com a sua... Né? Todo e qualquer pai, se não tiver aquela fé sólida, aquela fé que move montanhas, se desespera e muitas vezes chega a querer praticar atos de violência. Então, esse é um ato de violência bárbaro, né? Contra o físico de uma pessoa. É realmente uma coisa que ninguém deseja. Mas eu te digo, sinceramente, como espírita que sou, eu jamais nem abortaria se fosse comigo, nem solicitaria que a minha filha abortasse se fosse com ela. Por quê? Por causa do conhecimento que hoje eu adquiri na doutrina. Provavelmente no passado, antes de ter o estudo que hoje eu tenho, eu com certeza acataria esse procedimento. Hoje eu vejo que isso seria um crime, até porque sabemos que o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Então, o espírito que está reencarnando nesse corpo, que foi gerado através de um ato de violência, ele não tem culpa do ato de violência, mas ele recebeu a oportunidade de vir, de reencarnar, concedida por Jesus, pelo nosso Pai. Então, não temos o direito de tirar a vida de quem quer que seja. E precisamos pensar que nós somos espíritos acima de qualquer coisa. Pensando nesse sentido, temos que entender os desígnios de Deus, o porquê que essas coisas podem ter acontecido conosco. Qual o recado que a vida está nos proporcionando diante desse obstáculo, dessa dificuldade, desse momento doloroso pelo qual nós passamos? Alguma coisa a natureza está querendo repassar para nós, e nós precisamos, nesse momento, nos resignarmos, porque muito ainda temos a aprender para conhecer todos os mistérios de Deus, tudo que está traçado para nós, né? Então, é lamentar, sinceramente, a todos aqueles que praticam esse ato de violência e barbárie. Mas, com relação ao aborto, jamais nós, espíritas, podemos concordar. Porque é uma vida que está sendo gerada, e a vida só pode ser retirada quando Deus assim permitir. Nós não temos essa competência, de maneira alguma, de cometer nenhum ato contra aquele ser que está vindo, mesmo ele tendo sido gerado, sido fruto de um ato de violência. Porque nós lutamos pela vida, e é pela vida que nós devemos trabalhar. E nesse sentido, fazemos a campanha de que não haja essa prática do aborto, porque o aborto é comparado a um crime. E o espírito sofre, o corpo, o perispírito sofre. Então, nós estaríamos respondendo um ato de violência com outro ato de violência, outro ato de barbárie, pior ainda, porque contra uma pessoa que não pode se defender de maneira alguma. O que você acha, Leônidas? Eu acho a sua colocação muito sensata. A Karina, boa tarde, Karina. A Karina, ela coloca assim, temos livre-arbítrio contra a nossa vida. Posso praticar aborto fruto de estupro ou serei condenada pelos espíritas? Olha, Karina, a vida realmente nos oferece o livre-arbítrio. A gente faz o que a gente prefere, não é? Dentro de determinadas condições. Agora, por outro lado, nós somos também responsáveis pelos nossos atos. Poder é uma coisa e dever é outra diferente, não é? Então, é algo que deve ser assim, não pode ser praticado isso por consequências graves em relação às leis divinas. E você pergunta, Karina, posso praticar aborto fruto do estupro ou serei condenada pelos espíritas? Olha, Karina, nós espíritas, aliás, ninguém tem o direito de condenar, de julgar, não é? A gente que está olhando as coisas sobre outro ângulo, sobre outro aspecto, podemos observar como sendo um ato equivocado, um ato errado, mas jamais condenar pelo erro de alguém. Podemos lamentar, mas condenar jamais. Essa é uma orientação, um ensino de Jesus. E com relação ao aborto, à prática do aborto, eu me lembro de uma historiazinha que eu não lembro, porque eu já li há algum tempo e não lembro assim na sua integralidade. Mas é mais ou menos o seguinte: uma senhora que tinha dois filhos e engravidou de um terceiro, e ela queria abortar. Disse que foi uma gravidez indesejada e tal, e procurou o obstetra. E o obstetra então falou para ela, disse: olha, é o seguinte, o seu filho, o que está no seu ventre, ele é indefeso, ele não tem como se defender ainda. Que tal a senhora escolher para matar uma das outras duas filhas? Não é? Que tal assim, a senhora assassinar uma das outras duas filhas, das suas filhas que já são grandinhas? Qual a senhora escolhe? Isso foi para ela um motivo de reflexão profunda, né, e de consequente mudança do seu propósito de atitude. Então, Karina, por maior que seja a dificuldade que a situação possa se aparentar para essa pessoa, peça a Deus auxílio e com certeza esse auxílio irá chegar e o filho virá como um elemento divino de harmonia e de auxílio para o equilíbrio da pessoa e da família. Eu tenho alguns casos de assim, próximos até, de pessoas que passaram por situação parecida e que resolveram aceitar o filho, não é? E hoje os filhos já adultos são para essas mães uma fonte de conforto, de presença na vida, e num caso até específico de sobrevivência mesmo, esse filho é quem ajuda ela, né, na sua sobrevivência material. Então, vamos sempre valorizar a vida, estimular e amar. Amar infinitamente, porque quem ama, com certeza, será amado. Pois é. Vamos agora às novas perguntas com Márcio. Perguntas palpitantes, né, o Leão de Joga, da tarde de hoje, né? Pois é, são... É, a próxima pergunta agora é do nosso amigo José Carlos. Forte abraço, José Carlos. José Carlos é de Portugal. Olá, José Carlos. A pergunta você não leu. Eu vou ler agora. Ah, tá bom. A pergunta é de José Carlos. Como os oradores procederiam se descobrissem que seu filho é um estuprador? Boa tarde, José Carlos. Boa tarde a todos os nossos irmãos portugueses, não é? Que tanto colaboraram para o engrandecimento da nossa pátria brasileira, e nós somos gratos a vocês por muito. É uma alegria tê-lo aqui conosco. José Carlos, se eu pessoalmente descobrisse isso no meu filho, eu descobriria que ele estava doente, né? Primeira coisa, e que ele precisava de tratamento, de reajuste, né? Emocional, psicológico, de valores éticos e morais. E promoveria, com certeza, uma forma dele assumir a responsabilidade dos seus atos. Não seria conveniente com essa atitude, né? ia ter uma atitude com ele de compreensão, não ia condená-lo, mas ia fazer com que ele assumisse a responsabilidade pelos seus atos. Se teve algum filho aí fora, vai assumir a responsabilidade, né? Para que ele no futuro não tenha um problema muito mais grave, muito maior. Então, Zé Carlos, a nossa atitude diante dessas situações não é descartar, se ver livre do problema, fugindo dele ou terceirizando, deixando que ele passe a descoberto. Não, vamos fazer com que ele compreenda. É a melhor, digamos, contribuição que a gente pode dar a um filho, é fazê-lo responder pelas atitudes dos seus atos, mostrando os equívocos, as consequências, né? E que ele mude de atitude. Olga? É isso mesmo, Leones, era exatamente isso que eu faria. Eu quero agradecer a participação do José Carlos, mandar um abraço para todos aí de Portugal. E dizer que difícil é essa situação, viu? Porque não é fácil nós descobrirmos que os nossos filhos violam a lei de amor e de caridade e são partícipes de atos de violência dessa espécie. Nos dói muito, realmente é um sofrimento grande, mas que nós precisamos enfrentar através da oração que nos encoraja, através dos conselhos amigos das casas espíritas, do nome dos nossos filhos colocado na prece, num trabalho fervoroso, né, uma corrente de oração para que possamos achar o caminho adequado a seguir, mas principalmente essa questão da ação. Não podemos ser omissos diante de uma situação dessa, porque apesar de ser nosso filho, ele está causando atos de violência. Ele está causando dor, sofrimento e sequelas severas a todas aquelas pessoas vitimadas pelas suas ações. Então, se nós formos omissos, nós seremos responsabilizados, seremos coniventes e pagaremos também por esse ato de omissão. Então, temos que refletir e buscar ajuda de profissionais na área médica, de profissionais na área da justiça, para que possamos tomar a medida correta através do aconselhamento desses profissionais mais habilitados do que nós para responder por essa questão. Com relação à doutrina espírita, o que eu aconselho é o que faria com qualquer... em outra situação, que é colocar o nome na prece, pedir para as reuniões de desobsessão que trabalhem o caso dele, que com certeza também está a envolver outros espíritos da mesma estirpe, para que ele possa, o mais rápido possível, conseguir sair, né, dessa obsessão, porque é uma obsessão quando a pessoa está na prática de atos de violência, de atos criminosos. E eu digo a você que a pessoa que está passando por esse problema não está só. Nós temos várias famílias cujos filhos são viciados em drogas e praticam diversos crimes, né, de violência, de assalto, de roubo, que praticam assassinatos, né, que praticam corrupção. Tem crime pior do que a corrupção, que retira a oportunidade de todas as pessoas de terem uma educação, de ter saúde, saneamento, segurança. Não tem crime pior do que esse. E nós vemos ser praticado o tempo todo. E às vezes os pais são coniventes com esse processo e até usufruem das benesses que isso os trazem para eles. Então é preciso que nós não sejamos omissos, que nós trabalhemos para a implementação de um mundo de paz, e esse trabalho, mesmo que doa no nosso coração, precisa ser realizado e enfrentado com coragem, né? Leônidas quer falar ainda. Olga, a gente poderia lembrar um outro aspecto também, José Carlos, com relação à relação entre pais e filhos nesse caso, não é? Como estaria a relação, a amizade, entre o filho que estaria praticando esse ato e a sua família, não é? Como estaria essa família em termos de relações afetivas? Seriam efetivamente amigos ou esse filho está assim sem um apoio necessário, sem a segurança e a orientação que os pais equilibrados poderiam transmitir a ele? É outro caso também, para junto com a busca da solução para o problema do filho, se analisar, né? A família como um todo, porque se um membro da família está doente, é preciso buscar a origem dessa doença. Então é importante essa reflexão, José Carlos. Um abraço e obrigado pela sua participação. Ok, vamos agora passar a outra pergunta com Márcio Eduardo. Pois é, você ainda pode mandar sua pergunta através de nosso chat na R Nova Fraternidade no Facebook da Rádio Brasil ou RBE Espírita, bem como também no e-mail do rnovaespiritismoemfoco@gmail.com. A próxima pergunta é do amigo evangélico de Maceió. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, 34, 30 a 36. Como podemos pensar em leis do amor com tanta violência nessas citações? Ah, muito linda essa sua colocação, amigo evangélico de Maceió. Eu diria que eu hoje mesmo, lendo o livro Paulo Estevam, me lembrando da época da implantação do cristianismo. É claro que Jesus, quando veio, ele quis dizer isso, realmente parecia algo incompreensível. Como é que pode um ser de tanto amor, de tanta bondade, que falava em perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, poderia querer o conflito entre as pessoas e entre os pais, não é? quando ele disse assim, honrai vosso pai e vossa mãe, seria incompatível realmente essas palavras de Jesus com essas outras que estão colocadas aqui no Evangelho de Mateus. Então a gente precisa entender o contexto. Ora, Jesus veio numa época em que predominava o quê? A lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente ainda, não é? E em que as pessoas faziam a justiça com as próprias mãos, e tantos atos ainda de barbárie, de guerras, de conflitos, né? Então, quando ele veio, que ele mandou perdoar e dar a outra face, com certeza ele estava implementando um sistema revolucionário em relação ao que existia na época. Então, até porque várias pessoas ainda, vários povos acreditavam não só num Deus, mas em vários deuses, ainda existia isso, né? Então Jesus veio com uma proposta totalmente inovadora sobre a imortalidade da alma, a existência dos espíritos, a existência de um Deus de bondade, não um Deus de temor. Então, quando ele veio implementar esse evangelho, ele quis dizer com isso o quê? Que essas verdades que estavam sendo colocadas iriam gerar conflitos entre pais, entre mães, entre sogra, entre familiares. Por quê? Porque muitos não aceitariam a boa nova. Muitos não aceitariam a boa nova. E foi justamente o que aconteceu. No caso de Paulo, de Saulo. Saulo era um israelita que cumpria rigorosamente o Velho Testamento, né? Todas aquelas que eram determinados pelos profetas, Isaías, Daniel e tantos outros, né? Ele seguia rigorosamente o Velho Testamento. E quando ele ouve a mensagem do Cristo, uma mensagem de amor, de perdão, de solidariedade, de fraternidade, de amizade, ele não se conforma com aquilo. Ele diz que aquilo está indo de encontro a tudo que foi implementado por Moisés e pelos profetas que vieram em seguida. Então, isso gerou uma dissensão, não só entre eles, como nas famílias. Existem vários casos de cristãos que foram levados para as arenas para serem comidos por leões, que foram crucificados porque implementavam a boa nova. E é isso que Jesus queria dizer, que todos esses, que iria haver muita briga, muitos conflitos. E Leone citou muito bem aí o desvirtuamento do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, trazido através dos apóstolos, né? Mateus, Lucas, Marcos, e que as pessoas desvirtuaram ao longo do tempo. Nós lembramos recentemente a Inquisição, onde a Igreja Católica queimou todos aqueles que contrariavam os seus dogmas. Então, isso é violência. O ato de violência não está dito nessas palavras. Jesus aqui profetizava, no meu entendimento, o que iria acontecer com a implantação da nova era. Quando ele diz, você será... Ele diz aqui, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque ele vinha com esse sistema revolucionário do amor que contrariava tudo que as outras pessoas acreditavam. Ele vinha com costumes totalmente diferenciados. Esperavam que viesse um rei montado num cavalo branco e veio uma criança humilde que nasceu numa estrebaria. Então, eles jamais aceitaram... Tiveram dificuldade de aceitar Jesus como o enviado de Deus, porque esperavam que viesse alguém poderoso aos moldes da situação material que eles vivenciavam. Então é claro que eles não aceitaram, e por isso houve muita morte pela espada. muita traição, muita violência, mas essa violência não foi trazida por Jesus. Ele disse que veio trazer porque, em razão da boa nova, ele sabia que tudo isso aconteceu, assim como ele previu que ia acontecer, ele sabia que ia acontecer com ele também. Então, quando ele compartilhou o cálice da Santa Ceia, a última ceia que ele fez com os apóstolos, ele diz: aqui estamos traçando o acordo entre eu e vocês. Então, o que ele estava compartilhando não era somente o vinho, o último cálice que ele iria beber, mas também as suas dores. As dores que ele passou, também os outros passaram. Os sofrimentos, as perseguições, as injúrias, também eles passaram. Bem como todos os poderes que Jesus tinha, também eles tiveram, de cura, né? De curar os leprosos, de dar visão, de fazer com que aqueles que não caminhavam voltassem a caminhar. Então ele compartilhou tudo com os apóstolos e sabia que eles iriam passar por todo esse sofrimento. Então isso aí é o cumprimento de tudo que aconteceu posteriormente com Simão Pedro, com Paulo de Tarso. Porque ele diz: porque eu vim por em dissensão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quantos aderiram ao cristianismo dentro de casa e foram perseguidos, denunciados e entregues pelos próprios pais, pelos próprios parentes? Era isso que dizia Jesus nessa parábola. Não podemos entender de outra maneira, porque seria incompatível com o seu evangelho de amor, quando ele fala: honrai vosso pai e vossa mãe, amai o próximo como a si mesmo, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É isso, meu querido irmão evangélico, que eu entendo dessa passagem. Era o que Jesus estava prevendo a todos aqueles que iriam seguir a boa nova e que iriam enfrentar para instalar o evangelho do amor. Leônidas, quer falar alguma coisa? Não. Ok, então vamos para a próxima pergunta com Márcio Eduardo. Vamos lá, Olga, a próxima pergunta da tarde de hoje. Antes, gostaríamos de agradecer os mais de 7 mil acessos que o site da Rádio Brasil está tendo. Agradecer a você, que é nosso ouvinte. Também agradecer aqueles que estão ligados com a gente através do Google Play. Estamos chegando aos 10 mil aplicativos. E a Rádio Brasil Espírita também está em outros sites. Agradecemos aos nossos parceiros que lá tem o Play da Rádio Brasil. Você pode, em nosso site, você que está em nosso site, pode ir lá no item parceiros, parceiros RBE, e lá você vai conhecer os parceiros da Rádio Brasil Espírita. Forte abraço ao meu amigo José Aparecido e Carlos Alberto. Forte abraço aos nossos amigos. Próxima pergunta da tarde de hoje, que é de Luiz Antônio, do Rio de Janeiro. Forte abraço, Luiz. Você será objeto de desprezo e descárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 5:15. Dogmas de má interpretação. Ou é esse o recado mesmo? Boa tarde, Luiz Antônio. Uma boa tarde para você e para os seus familiares e a todos os cariocas. Realmente é isso que você está comentando, é uma questão de interpretação ao pé da letra. É imprescindível que a gente leia o Evangelho e a Bíblia, o Antigo Testamento, sempre tendo como foco ou a mensagem central de amor que Deus, o nosso Criador, envia para todos nós, né? Deus é um ser de amor, de bondade, que quer a nossa felicidade, que não nos castiga, que não nos odeia, que quer a nossa paz, a nossa elevação espiritual e nos enseja, através das reencarnações, oportunidades para os nossos reajustes. Então, não podemos, conforme você diz nas entrelinhas de suas palavras, interpretar a palavra do Antigo Testamento e nem do Novo, sobretudo do Antigo, que é mais cheio de figura e de símbolos, ao pé da letra. Temos que retirar da letra o espírito. E o Espiritismo nos faculta, com tanta lucidez e com tanta clareza, essa possibilidade. O Espiritismo nos fornece a chave para a verdadeira compreensão do Evangelho. O estudo, Luiz Antônio, como você deve saber, o estudo do Antigo Testamento é uma coisa muito séria, que não está, digamos assim, ao alcance de todos nós, ou pelo menos da maioria de nós, não é? Porque requer um conhecimento profundo da cultura, da época, da linguagem utilizada, dos valores daqueles povos, não é? Dos símbolos que eles utilizavam. Então é preciso uma compreensão muito mais ampla. Eu estava ouvindo outro dia um comentarista, um estudioso espírita do assunto, ele falando sobre alguns sentidos que eram utilizados e que levam a uma incompreensão, se não bem entendidos os costumes da época. Por exemplo, se um jovem tivesse uma admiração por uma jovem daquela época, ele expressaria aquele sentimento dizendo: olha, você é uma cabrita. O que significaria isso para hoje? Seria uma coisa assintosa, né? Um jovem chegar para uma jovem e, a fim de conquistá-la, dizer: olha, você parece com uma cabrita. Mas naquela época tinha sentido, porque na linguagem daquele povo, que era um povo de cultura, digamos assim, do campo, né? Ser parecido com uma cabrita significava ser alegre, ser feliz. Então era um elogio, né? Um outro aspecto: olha, alguém quando estava muito feliz, ele dizia: eu estou com os dentes cheios de gordura. Veja só. Então, o que era isso? Era dizer: olha, eu estou muito feliz. Porque para eles, comer o boi com aquela gordura, aquela carne suculenta, representava uma felicidade, né? Então, é preciso que haja uma compreensão maior acerca de todos esses valores dessa linguagem, para que não se façam interpretações tão equivocadas como se vê, né? Interpretações que levam, inclusive, a equívocos enormes. E como nos dizia Kardec, dizia muito bem: mais vale a gente rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque quando a gente assimila um conceito de uma forma equivocada e errada, e a gente procura vivenciar aquilo daquela maneira, aquilo vai se cristalizando em nós. E depois, para a gente mudar aquilo, dá muito trabalho. Às vezes, algumas reencarnações para a gente redirecionar a nossa forma de pensar, a nossa compreensão. Então, muito obrigado, Luiz Antônio, pela sua colocação. E realmente, não é isso que o texto quer dizer, né? Do Antigo Testamento, lá em Ezequias. Ele está usando aqui de palavras que não são aquelas que não são compatíveis com a bondade e o amor divinos, né? Deus é o nosso Pai de amor, e o amor habita em todos os recantos do seu universo. Ok, Márcio, vamos à próxima pergunta. Vamos à próxima pergunta, Olga, da tarde de hoje. que é de Sheila de Palmeira dos Índios. E lembrando aos amigos o seguinte, a partir da próxima semana, da terça-feira, da próxima semana, vamos usar mais um recurso que tem em nosso site. Você que está nos escutando e quer participar ao vivo, você fazendo a pergunta aqui aos oradores, é bem simples. Bem simples. Lá tem o Skype. O Skype tem um botão que é Skype Fale ao Vivo. Clicou no Fale ao Vivo, automaticamente aqui a Rádio Brasil recebe a sua ligação. A partir da terça-feira, você que queira fazer a sua pergunta ao vivo aos oradores, você pode usar esta ferramenta. Sheila de Palmeira dos Índios, a próxima pergunta é: fala-se tanto sobre a violência, mas o que fazer em relação à violência de dentro para fora? Quando seu espírito atua como seu próprio obsessor, se autopunindo e se entregando a sentimentos de baixa vibração. Boa tarde, Sheila. Boa tarde a todos de Palmeira. Olha, Sheila, é o seguinte, você pergunta quando seu próprio espírito atua como seu próprio obsessor, se autopunindo e se entregando a sentimentos de baixa vibração. Sheila, nós temos que estar vigilantes em relação às nossas ações, aos nossos pensamentos. Não era à toa que Jesus tanto nos recomendava a vigilância e a oração. Todos nós estamos sujeitos a influências maléficas, não é? Sugestões mentais pouco dignas, não é? Agora, a gente não deve se comprazer com isso. Eu me lembro de um ensinamento do nosso querido Divaldo Franco, quando ele dizia: olha, o passarinho pode pousar na nossa cabeça, isso a gente não pode impedir, mas a gente pode impedir de que ele faça ninho. Então, se vem um pensamento malévolo, a gente afasta, coloca os nossos sentimentos, a nossa atenção em coisas boas, construtivas, né? Procura ocupar as nossas mãos e a nossa mente com atos que nos dignifiquem e que nos permitam atrair para a nossa companhia mental bons espíritos, não é? Boas companhias. Então é muito importante essa vigilância. Bem assim, diz respeito à violência também. A gente está falando aqui sobre fé, não é? Desculpe, sobre a paz, não é? A não violência. E esse é um dos meios da gente alimentar no nosso íntimo a paz, é a gente cultivar esses valores, os bons pensamentos, estar sempre em sintonia com o bem. Porque agindo assim, Sheila, nós vamos estar sempre desarmados. E as situações com as quais a gente venha a se deparar na vida, não é? Muitas vezes a gente de sopetão, digamos assim, se depara com algo que, se a gente não estiver com muita segurança, a gente termina entrando em desespero, e ao invés de agir, a gente reage, ou seja, a gente comete atos trelocados também. Então, para evitar isso, é preciso que a gente busque um controle efetivo das nossas emoções, né? Porque o espírito é que deve comandar o corpo, e não o corpo, a matéria, comandar o espírito, que aí seria uma inversão de valores, né? Obrigado pela sua participação, Sheila. Ok, Sheila, obrigado pela sua participação. Eu queria dizer, só para complementar, o seguinte, como testemunho, eu também na minha juventude era vitimado por pensamentos renitentes, pensamentos que eu não queria ter, mas que vinham. Por mais que eu quisesse plantar o passarinho, como diz o Divaldo, eles vinham. Não é tão fácil assim, eu reconheço, certo? Mas precisamos lutar, e eu consegui. Eu lhe digo como, sozinha é difícil, mas através das amizades da instituição espírita, através da leitura edificante, através da oração, de ouvir músicas que mais elevem o nosso espírito, porque muitas vezes a gente está focado em jogos de violência, em filmes de terror, em músicas de baladas estridentes, e aí o nosso espírito fica sobreexcitado e piora a nossa situação. Se nós mudarmos o nosso comportamento, os nossos hábitos, as nossas escolhas, com certeza o nosso pensamento vai melhorar. Se nós sintonizarmos com o alto e dizer sempre, com Deus eu vou vencer, e querendo vencer, é preciso querer. Porque se a gente se deixa dominar, realmente será dominado. Mas se a gente quiser sair da escuridão, quiser afastar esse pensamento negativo, precisamos entrar em meditação profunda com o Senhor. E vamos conseguir. Eu consegui e você conseguirá e qualquer um conseguirá. E uma coisa fundamental nesse processo é o trabalho no bem. É a campanha do quilo, é a sopa, é a visita aos velhinhos. Esse trabalho vai fortalecendo nosso espírito e vai desenvolvendo em nós a centelha do amor e da paz. Com isso, com certeza, são fórmulas infalíveis para que esses pensamentos saiam da sua mente e você dê abertura a um ingresso de pensamentos sublimes e mais elevados. Eduardo? Vamos lá, Olga. Lembrando o seguinte, hoje à noite, toda terça-feira, a partir das 20 horas, Carlos Alberto está com vocês ao vivo com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Portanto, a partir das 20 horas, ao vivo, Carlos Alberto. Última pergunta da tarde de hoje é de Samuel de São Paulo. Existe uma violência maior do que não nos perdoarmos? Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os paulistas e paulistanos em particular. Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta interessante, bem formulada. Na verdade, a violência maior é contra quem não perdoa mesmo, não é? Porque quando a gente não perdoa, a gente está se candidatando a enfermos, não é? A doentes, estamos nos candidatando a cardiopatias, enfim, a uma série de possibilidades de doenças físicas mesmo, além das doenças do espírito. Então, perdoar é um ato de grandeza, é um ato de sabedoria, de inteligência, não é? Porque já houve quem dissesse, se não me falha, foi Shakespeare que falou que você guardar o ódio é cavar uma sepultura para dois, né? Se alimentar o ódio cavar sepultura para dois. Então, e Jesus tanto nos recomendava, não é, Samuel? Jesus sempre nos falava sobre a necessidade do perdão, porque para você perdoar, sobretudo nós que estamos ainda nesse nível de evolução, requer da gente ao mesmo tempo grandeza e humildade, né? Porque o orgulhoso, o prepotente, ele não perdoa. É muito difícil para ele. Primeiro, ele não sente a necessidade, o desejo de perdoar. E depois, perdoar para ele seria um ato de fraqueza, um ato de pequenez. Então, ele não perdoa. Mas quando, na verdade, é o contrário. O perdão é um ato de grandeza. E na medida em que a gente cresce, compreende e se torna humilde, humilde não quer dizer, não significa simplório, não é humilde no sentido material, não é nesse aspecto, né? É humilde no sentido espiritual. Quando a gente cresce nesse sentido, nós vamos nos ofendendo menos, né? Então a necessidade de perdoar vai se tornando cada vez maior, porque ela só se faz necessária àqueles que se magoam. Então, se a gente não se magoou, a gente não tem por que perdoar. É por isso que Deus não nos perdoa, é porque Ele não se magoa com os nossos equívocos, a nossa ignorância, né? Ele nos dá oportunidades novas de refazimento dos nossos erros, isso sim, mas perdão não, porque Ele não se magoa, né? Ele não se fere. É como se fosse um filho nosso recém-nascido que, eventualmente, vamos dizer assim, liberasse o seu, vamos dizer assim, desse, vamos dar um exemplo meio engraçado mesmo, um filho que pequenininho ali no colo, recém-nascido, que fizesse xixi na nossa roupa e a gente ficasse encolerizado por conta disso com o filho. Impossível, né? Impossível um ato desse. Então, mais ainda Deus em relação a nós. Obrigado, Samuel, e uma boa tarde para você. Eu queria acrescentar só o seguinte. Samuel, obrigado pela sua participação, e você nos pergunta: existe uma violência maior do que não nos perdoarmos? E eu diria que sim, Manuel. No meu ponto de vista, existe sim. Quando nós nos omitimos diante da dor alheia, essa é uma violência bem maior. Porque quando nós não nos perdoamos, significa que nós ainda somos muito egoístas. Significa que nós estamos centrados só na nossa dificuldade. E isso é um obstáculo para o nosso crescimento. Eu vou citar novamente o exemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi uma das pessoas que mais perseguiu os cristãos naquela época, mandou prender, mandou assassinar, né? Praticou vários atos de violência. No entanto, quando ele, na estrada de Damasco, avistou Jesus e diz: que queres que eu faça? Se converteu completamente ao cristianismo e não ficou dizendo: eu errei, eu pequei, não é? Eu estraguei a minha vida. Não, ele se justificando, né? Se justificando, não. Ele, consciente da sua limitação, como todos nós somos limitados. Nós vamos errar não uma nem duas vezes, várias vezes. Nós vamos tentar não errar, mas diante das nossas fraquezas, do próprio corpo qual nós estamos revestidos, nós ainda somos passíveis de erros, e muitos erros, erros graves, que nós devemos combater na nossa trajetória. Então temos que ter consciência e humildade para reconhecer a nossa pequenez diante do universo. Reconhecendo isso, esse é o primeiro passo. Saulo reconheceu, certo? Sabendo das suas mazelas, das suas fraquezas, no entanto, ele disse: eu agora vou me converter ao cristianismo e vou recuperar o tempo perdido. Isso é o que nós temos que pensar, é para frente, para não cometermos violências piores, que é não socorrer aqueles que necessitam do nosso amor, do nosso tempo, do nosso abraço, da nossa fraternidade, né? De nós, que precisam de nós precisamos ser úteis. Então, a violência maior que nós podemos praticar não é não nos perdoarmos, é continuarmos omissos, é continuarmos inúteis, é continuarmos no processo de autopiedade. Precisamos fazer como Saulo se converteu e foi embora. Tem um ouvinte aqui que está falando o seguinte, joga em cima de você, ela diz o seguinte: e Judas, o quanto sofreu até se perdoar? Exatamente, quanto tempo perdido, quando Jesus já havia perdoado ele e quis resgatar e não conseguia por causa do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma coisa muito perigosa. Precisamos afastar isso. É o sentimento de autopiedade. Por que eu sou ruim? Por que eu fiz isso? Eu não queria ter feito. Ok, fez, está feito. Procure não fazer. Faça como a mulher adúltera, como Jesus diz: vá e não voltes a pecar. E prossiga. Seja um ser diferente. Seja um agente de transformação, como foi Paulo, que se converteu ao cristianismo e realmente foi considerado apóstolo dos gentios, porque foi tanta a sua transformação que ele conseguiu reverter todo aquele processo tendencioso. Não que ele não pagasse futuramente, todas as nossas ações serão cobradas, né? Não serão relegadas, não. Revisada, serão, né? Revisadas. Nós teremos que saldar esses débitos construídos. Não é só aceitar e pronto a Jesus e dizer que estamos livres de saldar os débitos contraídos. Não, nós iremos paulatinamente saudando, porque Deus é misericordioso, Deus é Pai, Deus é amor infinito, é bondade infinita. Então Ele jamais nos abandonará à eternidade de sofrimento. Não, não acredito nisso, senão o Pai não seria eternamente bom, certo? Então era esse recado que eu queria dar para você, Samuel, que se despreocupe, seja lá quem foi, quem for que está nesse processo de dificuldade de se auto-perdoar, porque nós vamos errar várias vezes. Então se perdoe, siga adiante trabalhando e amando e sendo agente de transformação na Seara do Cristo. Então nós chegamos ao fim do nosso programa, e eu acho que se tivesse mais falaria mais, né, que eu falo demais, mas precisamos encerrar, né, com o nosso coração cheio de júbilo e gratidão, e vamos passar o nosso irmão Leones para as considerações finais, se despedir de vocês. Olha, agradecemos de coração a Jesus, o nosso irmão maior, pelas oportunidades de aprendizado, de crescimento, de compreensão acerca da vida. E agradecemos a você pela sua participação no programa Espiritismo em Foco, que, participação que tanto enobrece e que nos estimula nessa caminhada. Queremos lembrar amanhã, às 16h15, horário de Brasília, o programa Conversa Fraterna, e amanhã com a presença do nosso querido Milton Ramos, com o tema acerca da influência do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Muito obrigado, e a sua participação amanhã será muito gratificante para nós. Bom, queremos nesse momento enviar um abraço fraterno e caloroso ao nosso querido irmão Divanildo Pedro, que não pôde estar aqui conosco, a nossa irmã Marluce, que por motivos de ordem superior também não pôde estar aqui, e principalmente a você, que participou conosco desse programa, como Odair de Aracaju, Lúcia Maria, além Paraíba, Karina de Bagé, José Carlos de Portugal, um amigo evangélico, Luiz Antônio do Rio de Janeiro, a Sheila de Palmeira dos Índios, Samuel de São Paulo, e a todos que estão sintonizados, que nós sabemos que são muitos, né? Encarnados e desencarnados, estão aqui junto conosco, aprendendo sobre o Evangelho do Cristo. Temos muito a caminhar, não sabemos tudo, estamos ainda somos ainda aprendizes, e que Deus permita nós possamos assimilar todos esses ensinamentos e praticá-los no nosso dia a dia, para amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Então obrigado, meu Pai querido, obrigado Jesus, obrigado mentores do plano espiritual que direcionam esse trabalho, e é com você, Márcio. Pois é, gostaríamos de agradecer, deixar sempre aquela mensagenzinha lembrando que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez que o mundo lhe diz não.